DJ Tom Máximo. Vamos botar a galera pra dançar aqui, a Maitetuba. Quem é que tá solteiro aí? Joga o bracinho pra cima. Quem é que tá feliz? Quem nunca traiu, dá um grito aí, meu irmão. Vamos começar tudo. Aí, DJ Tom. Solta, solta. Vamos começar a caminhar primeiro. Assim, assim, assim, assim, assim, ó. A menina da janela fica sempre a me olhar. Uhul! Eu quero falar com ela. Eu preciso me entregar. O meu amor. Como é que é? Carinho pra ela. O meu calor. Vou dar todinho pra ela. Só pra ela. Só pra ela. É só dela. É só dela. Só pra ela. Só pra ela. E aí, Felipe Fernando? É só dela. Vira agora! Vocês queriam, é? DJ Tom! E aí? Sobre o brilho da lua, quero te namorar. É noite de lua cheia, minha sereia, minha sereia. Um abraço aí, o cara de hambúrguer, sua esposa, Ana Rosa. Lá da Francilândia, isso aqui, Gogê. Já molha do rosto, minha sereia, minha sereia. É clima tropical, manchetes de jornal. É vento tropical, tem fotos no jornal. É clima tropical, manchetes de jornal. E a sereia? É vento tropical, tem fotos. E a Big Irlan, Júnior, e a família Cinco Estrelas? Tem uma sereia na noite de lua cheia. Namorei uma sereia na noite de lua cheia. Luxuosa carroça da saudade. Lembro do teu beijo, lembro do teu cheiro. Lembro de tudo que é seu. Lembro do escuro no canto do muro. Do beijo que você me deu. De teus abraços, amei teus amassos. E parei no teu olhar. Fiquei alucinado, estou apaixonado. Meu amigo Eric Motos. Isso aqui é o comandante de Abaeté. Assim. E aí, Eric? Mesmo em... Abraço pra você, Rodrigo Caçafarra. Ele está de volta. Aqui. E aí, Rodrigão? Que eu vou levar você assim. Em inglês, que é pra você saber. Eu já morei nos States, e é pra lá que eu vou levar você. I want you, I need you, I love you, with my dream. I want you, I need you, I love you, with my dream. DJ Tom! Aí, caçaram da saudade, vamos dançar! Quero me acampar pra mim, quero me sorrir assim. Quero me acampar pra mim, quero me sorrir assim. Alô? Meu amigo Cacá e os Carimbau, um abraço pra você! E de amigo grande Falso, Sésima, alô Falso! Esse querer tão puro, tudo que eu sempre quis, quis pra mim e pra... E ele já está na área! Ademar Gonçalves, o incansável da carroça. E tá chegando o aniversário dele em fevereiro, vai ser show! Vai ter Vanderlei Andrade, várias aparelhagens, tudo isso isso no aniversário do Alemão. Bora ficar incendendo, Pantera! Dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, máximo. Ela sempre vai me levar todo caminho no lugar que a gente... E a galera aí do Vila de Belja! Ela teve meu coração. Um abraço pra vocês! Muita paixão, o meu amor todo seu. Aí, babuíno! Ela sempre vai me levar todo caminho no lugar que ainda possa me ter. Ela teve o meu coração, a minha louca paixão, o meu amor todo seu. Mas ficou, mas sorriu, não deu uma dor. A minha paixão me negou. Seu amor, hoje por ela não sinto nada. Mas ficou, mas sorriu, não deu uma dor. A minha paixão me negou. Seu amor, hoje por ela não sinto nada. E vai dançando na luxuosa, bora dançar na luxuosa. Aí, DJ Dom, solta som. E vai dançando a Maite gosta do brega, né? Maite gosta do bregão, do bregão. Então, um, dois, três. A noite vai ser boa, tudo vai rolar. Festa no mormaço, show no... DJ Tom. Lá no Bora Bora, o pagode vai rolar. Prega, corre, se... Meu amigo Viola, Cris! E lá... Aí, aí, aí, galera! Capinha, do Porto Louco! Cacinha, do Santa Rosa! Um abraço! Agito no pompilho, artistas no xodó. Essa noite promete, eu não vou ficar só. A noite vai ser boa, que tudo vai rolar. Tu rola, papo é claro, que é... Elas vão estar, fechou na Pororoca e no Calamaçu. O brega corre solto no Brasil de norte a sul. Na madrugada rolando um brega, Tupinambá, pop, som e rubi a tocar. Na madrugada rolando um brega, Tupinambá, pop, som e rubi a tocar. DJ Tom! É a luxuosa e a Baite! Luxuosa! Desde muito longe me deixou. E aí, KB, Avalanche, Elias, Luciano, Mara, o americano, e o Rodrigo, Fábio, Luiz, Thiaguinho, toda a galera Avalanche. Seu cabelo loiro, pele de seda. Como foi gostoso eu te encontrar. É! Gringo lindo, loiro, louco de amor pra dar. O gringo chegou! No verão que vem de novo eu quero te encontrar. Gringo lindo, loiro, louco de amor pra dar. Minha vida inteira eu quero te entregar. Me dá um toque, eu vou morar com Bibi Cats, isso aqui com a gente, valeu! I like you, my life, you great for me. Forte abraço aí, o grande Renan de Abaité, curtindo a carroça, obrigado! Thank you. deixei jamais. Pois sem você já não encontra paz. Oh, baby, é o meu sonho de amor. Juro, te quero, te amo. E as meninas da Via Show, um abraço pra vocês aí. Aí, ó. Meu amigo Anderson também está aqui com a gente. Júnior Malucão! Alô, Júnior! Tudo pra mim. Não, não me deixe jamais. O showman da saudade no Pará. O DJ que deu seu alô para todo o Brasil. E quem é que gosta dessa aqui, ó? Banda 007. Sou novo pra viver com você uma história de amor. Sou novo pra ficar com você e sentir seu calor. Preciso experiência, tenho medo da dor. Chorar, chorar não vou, nem morrer de amor. Chorar, chorar não vou, nem morrer de amor. Não sei o que decidir, tentar ou desistir, enfrentar ou fugir, entrar pra não sair, dúvidas de mim, desejo seu sentir, perdido de paixão, me aperta o coração. Na escola eu aprendi, Eliane Wellington e a equipe, gramática em português, geografia em inglês, em toda equipe, a equipe, Umaran aí de Vila de Verde, parei pra matéria, Edizine, Renan, Emerson e a equipe, professor, oh, um abraço pra você. O Kaline, amor, abraço. Oh, oh, oh, prova de amor. Banda 007. Pensando bem, vocês se merecem, mas a sua história não vai acabar bem. Pois aqui se faz, aqui meu amigo Fábio da equipe, influenciada, Nordeste, causa de isso aqui com a gente. Amiga, e já agora eu vou ligar pra ela, dar a notícia que ela tanto espera. Ela tá livre como um passarinho. Irmã Júnior, Mami! Para e o Leandro, Alexandre, Vício, Diego, puxando a carroça. Oi, nego. Tudo bem contigo? Tudo bem. Só liguei pra perguntar se foi divertido. Divertido. E aí, cachorro da Stasi? Cala a boca, pois estava aqui. Quando ele sim me falou da lingerie, a que eu comprei pra ti, tanto que eu te dei e te confiei, mas onde que eu errei, sua ingrata? DJ Tom. Aí, Felipe Fernando. Dona Judice Viega, velha guarda. E pra piorar, já já essa menina sai daí, hein? De arrastar o chifre no asfalto. Ou tentando de. Meu amigo Charlie, o Alessandro. Coração, seu Rony, Renato da família. Os coletas. Afoga. Um abraço. Verdade num querosene. Aqui. Ou beijando esse copo, abraçando as garrafas. Solidão é companheiro. Deixa eu abraçar aí a galera do Mercadão da Carne. São aqui. Aqui. Guardadas. Abraço pra vocês. O sentimento que nunca se acaba. Ou beijando esse copo, abraçando as garrafas. Solidão é companheira nesse risca-faca. Enquanto você não volta, eu tô largado às traças. Maldito sentimento que nunca se acaba. Oh, oh, oh, a falta de você, bebida, não ameniza. Oh, oh, oh, oh, tô tentando apagar fogo com gasolina. Banda 007. Lúcio Cerejo. Acabou. Pra que esconder esse falso amor? Eu confiei. Meu amigo bebido. Me entreguei. Sou Sebastião, está aqui com a gente. Um abraço, Júlio João. Jânio Jame. O meu GDM do Mirim. Fico aqui imaginando. Mas como pude cair nessa farsa de amor? Parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado. Obrigado, Diego. Fabelão, Ney Rodrigues e o grande Matheus do Maués. DJ Irlan, considerado. Que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. Toca DJ do agora. DJ Tom. Diz aí, meu amor. Alô. Eu tô ligando só pra te dizer que eu tô dando queixa de você. Tô na delegacia e o polícia disse que seu caso não tem solução. Roubar um coração é caso sério. Sua cadê o Josias, hein? Viver na mesma cela que eu, já que nós dois estamos sendo acusados de adultério. E aí? Eu deixo esse cara, você larga essa mulher e a gente vai viver a vida como Deus quiser. Sem dar satisfação na nossa relação. Condenados a viver. Galera do Alimoeiro dos Juru, isso aqui! Essa paixão. Oh, oh, oh, oh. Não quero advogado, quero regime fechado com você, amor. Oh, oh, oh, oh, oh. Nós somos bagunçados e reféns desse pecador. Com você, amor. Oh, oh, oh, oh, oh. Nós somos bagunçados e reféns desse pecador. É bandido esse meu coração, eterno prisioneiro da paixão. Aí, DJ Tom, solta som. A mulher tá apaixonada, fim de descolar um cara gostoso, um cara sarado. Cadê o grito daquelas mulheres sinceras? Aquelas mulheres que estão hoje a fim de beijar na boca depois da festa da carroça. Hoje em Abaetetuba tem muita mulher sincera aqui, né? Ei! E vai dançando com o homem do alô. Bora fazer o seguinte: se você que está hoje aí casado ou casada, pega no dedo dela, pega no dedinho dela, pega no dedinho dela. Bora fazer, bora fazer, bora fazer assim, bora fazer assim, ó. Ela só quer encontrar um coração partido, que também já tenha sofrido por amor. Vou oferecer o que restou do meu peito pra ela, chutar a minha tampa com a panela dela, temperar a nossa vida ainda mais sabor. Deixa que eu canto porque não vai. Eu tenho um abraço pra te dar. Você quer que eu leve, aí eu vou, você vem aqui buscar. Olha o Wellington! Não te prometer nada. DJ Wellington, tá na área, um abraço. Tô te dar casa, comida. Deixa que eu canto, deixa que eu canto, mas... Se faltar amor, se faltar amor, por um juramento. Vamos fazer o juramento do dedinho, juntar o meu mindinho com o seu mindinho. Então fechou! O trato tá feito, aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo. Vamos fazer o juramento do dedinho, juntar o meu mindinho com o seu mindinho. A Ilha do Gê! E amiga Iana, um abraço pra você aqui do Tom. Também sua amiga Tani tá aqui. Alô! Banda 007. Banda 007. Ela tentou usar uma roupa parecida, tentou. E amiga Lailson, Lucivaldo. Ele tentou. Carolina, e aí Priscila, ela errou. Um abraço. Ela errou, quando o beijo não me arrepiou, quando o abraço dela não encaixou, o erro dela é não ser você. Ela quase ficou entre você e... Amigo Wellington da equipe, os garotos aí, do coqueiro, entendeu? Um abraço pra você. Cara, a distância do quase é tipo ir de volta daqui até Marte. Se Deus fez vontade de você, tá decorando a casa dele. Ele não vai deixar descer. É uma minha, outra dele. Se Deus fez vontade de você, tá decorando a casa dele. Ele não vai deixar descer. É uma minha, outra dele. Banda 007. Deixa eu tocar! Tem brinquedo espalhado pela casa toda, as paredes rabiscadas com o giz de cera. Mudou de tal maneira nossa vida. Um abraço, grande Elidio de Cametá e a sua esposa. A gente já não dorme Calia a noite inteira. E aí, sua irmã também. E são todo mundo. Alô, Wellington! Mudou de tal maneira. Nossa, Lúcio, não é a mesma. Tem um pinguinho de gente correndo na sala. Quem é? Com o sorriso banguelo, eu não quero mais nada. Sabe aquele amor que se multiplica? Quem nunca sonhou ter isso na vida? Ser herói de alguém, ou melhor ainda, ter do lado a mulher maravilha. Sabe aquele amor que se multiplica? Quem nunca sonhou ter isso na vida? Ser herói de alguém, ou melhor ainda, ter do lado a mulher maravilha. Era a pérola negra que vocês queriam, né? Então toma! Joy Benassi! Ouvi hoje céu, nem o sol, as nuvens e chuva não trazem prazer. Luxuosa carroça da saudade. Ouvi sorrir como só você faz, as nuvens de chuva não trazem prazer. Como é que é? Oh, oh, oh. E a galera aí E são aqui Viola e a Cris. Alô! Banda Mega Pop Show. DJ Adailson Digital e o DJ Cleiton. Hoje vai um dia bem pra você, como um raio de luz aquecer você. Raio de luz e amor. Raio de luz que traz o brilho do amor. Raio. Deixa eu falar no chute certo. Fechado, com o Tom Máximo fechado com toda a galera da carroça, chute certo. Então faça sua aposta, porque você tá no chute certo. Alô, Wilson, fechado, é chute certo, meu irmão. Não vi hoje o céu nem o sol, as nuvens acham de cara pra mim, trazem prazer. Não a vi sorrir como só você faz. As nuvens de chuva não trazem prazer. Oh, oh, oh, oh. DJ Maior de Kiri, o Kiri e a Cris. Vou esperar que é assim. Quando eu me for, você vai chorar. Uhul! Porque eu vou para sempre pra não mais voltar. Vou levar nos meus lábios o gosto. E diz o Márcio lá de Cametá, e são aqui! Uhul! E o calor do teu corpo e a noite de desejo. E aí, Rodrigo? Tudo bem? Que a gente passou. Dia 12 de janeiro, no aniversário do Homem do Alô. A gente se amou. Os caça-farra vão estar completo lá, não vão? Você está dividida, eu posso. Eric Motos. Entender. Eric Motos já disse que vai alugar aí dois ônibus aqui de Abaeté pra lá. Amar você. Meu Deus! Pois só te faz chorar, só te faz sofrer. De longe pra te socorrer. Não chore mais, meu bem. Deixa eu mandar um grande abraço aí. Meu parceiro Renan da RW Multimarcas. Fechado com o Homem do Alô e fechado baby, o aniversário dia 12 de janeiro. RW Multimarcas, essa é a marca, meu irmão. Não chore mais, meu bem. Don't cry. Sabra Monte, o Coroa e Amigos. Mas, meu bem, não chore mais, meu bem. Não chore mais. Basta você pedir que eu fico pra sempre. E a galera da padaria Delícias, fechado aí com a carroça, obrigado. Quero viver a vida inteira ao teu lado. Ser amante, um amigo, eterno namorado. Basta você pedir e eu fico aqui. E a galera de Garapemiri, Galino, Ellen e o Magno e a Bia. Alô, Yuri, Naí também. Mas é que esse outro não ama você. Pois só te faz chorar, só te faz sofrer. E eu venho de longe pra te socorrer. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Don't cry. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Eu vi no céu uma estrela brilhar, o Jackson a comandar, o meu e o seu sentimento. E aí? DJ Thiago, toca esta canção que vai mexer seu coração. O luxuoso Jackson. Se o Luxão não chega lá na portaria com o Júnior. Eu quero te amar com a banda Vênus, só que em segredo. Ouvi o Jackson tocar, não tem pra ninguém, teu corpo sem medo. Meu amigo Júnior! Quero te amar e te conquistar, só que em segredo. Ouvindo esse som tocar, não tem pra ninguém, teu corpo sem medo. Eu e você, no amor sem fim. A noite inteira eu vou te amar. Essa voz já conquistou o seu coração. Vem curtir Barriere Ramos. Deixa eu falar aí na nossa R.A. Boutique, meu parceiro Anderson. E sou um fechado. E R.A. Boutique, sempre dos melhores eventos e vestidos, dos melhores DJs. Meu parceiro Anderson, um fechadão, grandão. É nóis! Barriere Ramon, eu quero te amar e te conquistar. Com você, meu amigo Júlio da NET, também o DJ Wellington Bala, fechado com o Tom. Com Barriere Ramon. Orgulhosamente, Marajoara. Itetuba! Sou vaqueiro apaixonado pelo Marajó. A emoção é vencer em Barretos e no Tapajós. Quando escuto o mugido do búfalo, arrepio e bato o pé sem dó. Vamos tocar! Alô! Quando ouvir minha canção, os seus olhos vão brilhar, meu bem. A qualquer dia, qualquer hora, qualquer lugar, em seu pensamento eu vou. E hoje domingo tem Tony Ares e manda essa moça aí, Joelma, do Calypso, na Chácara Moraes, Igarapé Mirim. Ei, dia 30 de Carroça da Saudade lá na Chácara do Moraes. Fecho os olhos pra sonhar. Aqui. E no delírio da canção, deixa eu abrir. Tente abrir seu coração. Deixa o amor te completar. Não diga tantas vezes não. O homem do negão tá na área. Lembra que a gente prometeu. Dá uma empinada. Passar por tudo e jamais se. Parabéns aí o casal Denise e o Marcos, completando 4 anos juntos. Conheceram aqui na carroça, muito amor. Alô, Bruno e Daldo aí do Bato. Ligue o volume do amor. Sou seu DJ, sou seu cantor. Vem, meu amor, me completar. Por favor, me diz, eu te chamei em vão. Em vão. Abraço, ela aí, o Elton, o Messias, o Elton, o Ronaldo e o Matheus, o Elton, o Daniel e o Giovanni, o Marcos. Um abraço pra vocês. Meu amigo Nildo, o André. E a Letícia, Roger Jurinho, pão de farra. Com tudo e jamais sim. E o Fuguinho diretamente aí de Goiânia, de Goiás. E toda a galera do Mercadão da Carne aqui. Aqui. O tesão. E o comandante é ele, Felipe Fernandes. Traz até se jura, amor. Professor Cid Clay. Ligue o volume do ar. Aí do Rio, Açacunha, o seu grande irmão, Jeane. Sou seu canto. Angela Carroça. Olha aí, Ademar, teu vizinho. Vem, meu amor, me completar. Mas, por favor, me dê se eu te chamei em vão. Olha o bocão! Um novo sentido de iluminar, de reluminar. Pá, deixa eu mandar um abraço à menina do Chupa-Chupa, tá na área, é! Sucedeu, um sorriso sucedeu. É. O seu jeito simples de me conquistar, de me conquistar. E as meninas da Via Show! Me ama, ainda me ama. E aí, André? Fernandina também! Um abraço! Tão felizes pra nós dois, pra depois. Quantas vezes você me chama, você me chama. E um sorriso esperando pra depois, pra nós dois. Daqui a pouquinho tem show espetacular! Creia eventos, pelo amor de Deus. Se a cama quebrar, pode gritar que é tão bom. Miau, miau, miau, miau, não atrapalha agora. Miau, miau, miau. E o gato? O gato está morando em meu quintal. E a bigolã, Amanda. Ui! Está aqui também com a gente, um abraço do Tom! Deixa eu te amar. E aí, Champa? Só um pouquinho. Sou um gato louco por carinho. Oh, oh, oh. Carente de amor. Aí, Virgínia. Venha me fazer. O homem do asilo tá na área. O homem do asilo tá na área. Quebra esse gelo. Ouça total. Venha me arranhar. Ser minha cara. Oh, oh. Em cima do telhado. Embaixo do galera de Guarapemirim curtindo. Alô, ele, o Magno Bia. Estou aqui. Na fonte dos seus olhos, quero me banhar. No seu beijo molhado, vou matar minha sede. Embala nos seus braços. Curijuba e a família. Iceberg está na área. Me leva pro seu colo. Pode me ninar. Me cubra de carinho pra cessar meu frio. Fala em meus ouvidos, me causa arrepios. Alisa os cabelos, tira o meu medo. Me conta sua vida sem guardar segredo. Tudo entre a gente pode acontecer. Um amor por toda a vida, um momento de prazer. Sem lugar, sem tempo e hora, a escolha é sua. Te amo muito, sol e noite de lua. Pode vir! Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Você é minha presa, meu prato preferido. No meu primeiro pulo. Meu amigo Sá Samurais, e os canais do comércio divulgando o CD da Luxuosa. Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Você é minha presa, meu prato preferido. No meu primeiro pulo, posso te apanhar. Deixa eu mandar aqui um alô, DJ Babuíno! Tudo entre a gente pode acontecer. Um amor por toda a vida, um momento de prazer. Sem lugar, sem tempo e hora, a escolha é sua. Te amo a luz do sol em noite de lua. Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Você é minha presa, meu prato preferido. O meu primeiro pulo, posso te apanhar. Era isso. E as meninas da metrópole. A noite já tá via show. E eu tô sozinho esperando meu bem que não vem. Que não vem. DJ Babuíno, no comando. Durante esse tempo pintou outro amor, mas confesso que não tenho medo. De meu bem. Já manda alô? Que não vem. Traz mais uma cerveja e dois copos para mim. E vou beber fingindo que ela já está aqui. Mesmo tendo certeza. E a galera aí da abordagem, Tino Fábio e o Bastilho Rose e a Lena. Um abraço. E a galera do supermercado por preço. A noite já vai e o dia já vem. E eu tô sozinho esperando meu bem. Meu amigo Carlinhos, Chula, Elielson, Campos, Maílson Fernandes e toda a galera aí. Tempo pintou do Vila Futebol Clube e Vila de Beja. Mesmo sabor de meu bem que não vem. Traz mais uma cerveja e dois copos para mim. Deixa eu falar da WF-33. Todos os DJs da carroça, veste WF-33. Fechado com a Luxuosa, é nóis. Chegar, eu tenho muito medo de chorar. Hoje eu encontrei chorando quem já sorriu de mim. Olha aí, Cleber. Hoje encontrei sofrendo quem já me fez sofrer. Quando ela partiu, eu fiquei sufocado em pranto e dor. E não acreditava que fosse esquecer seu amor. Veja só, hoje eu sou tão feliz. Veja só, hoje eu sou tão feliz. Tenho alguém que sarou aquela velha cicatriz. Lúcio CDs. Tu não é mais chute certo, não? Calma, Clay, a gente precisa conversar, né, Frequê? Hoje eu encontrei chorando quem já sorriu de mim. Hoje encontrei. Se abraça o cavalinho de Guaraci. Sofrer. Surgiu também o grande Luiz, o Marcos aí, Vivi e as minas lá do Bando Né. E não acreditava que fosse esquecer. Muda essa saudade! Tom, tom, tom. Tom, tom. Máximo. Vou aprender a falar inglês. Nós já sabe o português. Deve ser inglês. Anderson e a professora Margarete. Eu sou filho do Raimundo. E a dona Maria. E da dona Maria. Aonde a boca? Da boca do Amazonas. A ladrona. Quer sair? Tom, tom, tom. Pra conhecer. A gente tem um CD da nossa festa. A venda ali no House Mix. De um o Lúcio CDs. CD do Toninho, do Josias. CD aí do Franginha. O Oiapoque é o Chumbi. Alô, Lúcio! Eu me orgulho de ser americano do Sul. E aí, Lúcio? Americano do Sul. O Magrelo! Júnior Malucão, o nome da emoção, Franginha. A minha vez vai chegar. Direto de Barca Arena, sim. De Cruzeiro. Eu vou ver Chicago nos Estados Unidos e volto. Eu vou ver Chicago nos Estados Unidos e volto. Eu só queria ter você pra mim. Mesmo assim, como você é. Saudade! Não importa o que os outros irão dizer. O que você quer? Eu quero você pra minha mulher. E aí, Josia? Eu sei da vida que você levou, que você amou, pra sobreviver. Aquela pegada? Nada me importa, eu já li. Ou aquela mudança? Tudo isso eu sei, eu amo você. A minha sou. Queria estar contigo. Um dia eu consigo ser feliz e fazer os teus desejos, cumprir-te com meus beijos. Direto dos campos Marajoara para o mundo, a luxuosa carroça da saudade chegou. Alô! Saudade! Saudade! Que surpresa agradável. Eu aqui de frente com você, nessa festa de amigos, unidos dançando pra valer. Meu amigo, Pitão, e a gente, Péssimo e a Rita, se entrosar, você daí, Jack na carro. E no meio da dança, aqui, você deixa seu lhe beijar. E foi assim, que renasceu nosso amor. Numa festa de amigos, onde a gente dançou. E entre abraços e beijos, muito papo rolou. E voltou a ser forte o nosso caso de amor. Meu amigo Pisca, e a sua primeira dama está aqui. Já já tem show! Que surpresa agradável, eu aqui de frente com você. E o Barcelonaldo, festa de amigos, todos dançando pra valer. E que tal se a gente se entrosasse pra dançar? Clareou! E no meio da dança, você deixasse eu lhe beijar. E foi assim que renasceu nosso amor. Numa festa de amigos. Didi Wallace considerado aí, curtindo a gente, a carroça só na manha. E entre abraços e beijos, muito papo rolou. Além de Didi, toca mais uma na carroça. O nosso caso de amor. E a saudade. Carroça da Saudade, do Búfalo do Marajó. Vem fazer o chifrão, vem! E aí? Louco desejo por você. Mais uma noite sem te ver. A Carroça da Saudade. Louco desejo por você. Uma noite. Aí, DJ Tua! Aí, DJ Josias! Grita o teu nome bem alto ao vento. Detona, seu! Pois você não sai do meu pensamento. Aí, detona no animal, né? Meu travesseiro também sente a falta dos teus abraços e beijos molhados. Um louco amor pode até machucar, mas só assim, meu amor, sei te amar. Um louco amor pode até machucar, mas só assim, meu amor, sei te amar. Eu vou te amar, eu sei te amar. Eu vou te amar, eu sei te amar. Deixa eu passar aí o Cássio Piratina. Isso aqui com a gente, né? E já tá brigando, José. Grito teu nome bem alto ao vento, pois você não sai do meu pensamento. Meu travesseiro também sente a falta. Bora formar o quarteto, meninos! Dos teus abraços e beijos molhados. Um louco amor pode até machucar, mas só assim, meu amor, sem te amar. Um louco amor pode até machucar, mas só assim, meu amor. Daqui a pouquinho o nosso show. Eu vou te amar, eu sei. Show espetacular. Obrigado por ouvir o nosso CD. Não perca a próxima festa do Luxuosa Carroça da Saudade.